Luan tinha um sonho, queria ser jogador. No campo ele via sua vida, seu valor. A cada treino seu coração batia forte. E a família sempre ali sua maior sorte. Entre amigos e risos o apoio se fez. Com cada vitória a confiança se fez. Na dor e na alegria, na luta e no fervor. A família sempre ao lado, um eterno amor. Família, fonte de força e inspiração. No esporte, na vida, um alicerce, uma canção. Sonhos que se realizam com apoio sem fim. Luan acreditou e o mundo viu assim. Os dias eram longos, as noites de treino, mas a fé de Luan nunca tinha receio. Cada passo na grama, cada chute certeiro era sua jornada e o futuro inteiro. Com a torcida que nunca se desfaz, a confiança crescia, se tornava paz. Os desafios e vitórias, tudo era pra eles. Cada conquista, uma celebração, um laço fiel. Família, fonte de força e inspiração. No esporte, na vida, um alicerce, uma canção. Sonhos que se realizam com apoio sem fim. Luan acreditou e o mundo viu assim. Quando a noite cai e o silêncio chega, Luan olha pra trás e a alma se alegra. Por cada lágrima, cada sorriso compartilhado, sabe que a família foi seu maior legado. Família, fonte de força e inspiração. No esporte, na vida, um alicerce, uma canção. Sonhos que se realizam com apoio sem fim. Luan acreditou e o mundo viu assim. Luan agora brilha no campo e no coração, mas nunca se esquece de onde veio a paixão. A família seu pilar, seu eterno apoio. Na realização dos sonhos o amor é o verdadeiro ouro. Agora brilha no campo e no coração, mas nunca se esquece de onde veio a paixão. A família seu pilar, seu eterno apoio. Na realização dos sonhos o amor é o verdadeiro ouro.